vez que não quero causar intrigas como homens. Somos todos sujeitos ao erro, mas persistir no erro é que causa o desespero. Dinheiro é bom, mas não é essencial. Honestidade, respeito é mais cotado que real. Na moral, eu assumo que sou muito sonhador, pois pra mim verdadeiro é quem conquista o que sonhou. Verdadeiro é quem chega ao topo e se mantém íntegro. Quem representa a favela mesmo sendo rico de espírito, não só de bens materiais. Do desejo de conquista muitos vêm até os pais. Mas pais, era o alvo, não a fama. Não se esqueça, na morte de nada serve a grana. Pra mim é quem do bicho. Vai no toco, sente o pique. Clique em holofote, tipo stop de boutique. Vai no toco, sente o pique. Meter marra de artista, né? Pra mim é quem do bicho. Quem é? O que é? Não se vende, já falei. Todo louvor ao rei. Me perdoe se falhei o que falei. Mas eu sei que o jogo é desse jeito. Dinheiro traz status, mas não tira o gueto de dentro de você, pois sempre vai estar na cor da sua pele, no cabelo, no jeito de falar, andar, pensar, agir, sentir, vestir. Assim nasceu. Atitude, respeito, humildade, valores morais, caráter, simplicidade. Faz parte da herança que a fama não conquista. Bem-aventurados, humilde de espírito, diz a Bíblia. Melhoria e conforto, isso é válido. Mas ganância, soberba, isso é pecado. Não julgue pra não ser julgado, eu tô ligado. Não tô apontando pra ninguém, mas só dando um recado. Se quer vida de artista, não é problema meu, mas entre a fome e a salvação. Eu sou mais Deus. É pra mim é quem do bicho. Vai no toco, sente o pique. Clique em holofote, tipo stop de boutique. Vai no toco, sente o pique. Meter marra de artista, é pra mim é quem do bicho.